9h51. E você acompanhou nesta semana aqui na CBN a informação a respeito das mudanças nos horários do comércio aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Por exemplo, agora no mês de dezembro, o comércio atenderá num horário especial. Já nesta semana, os lojistas podem abrir até às 8 horas da noite seus estabelecimentos. A partir de segunda-feira, o horário limite para fechamento das lojas de rua sobe para 10 horas. E aos sábados, o comércio estará autorizado a funcionar até às 5 da tarde, bem como também na véspera de Natal. Já no caso dos supermercados, o atendimento será mantido até às 22 horas, à exceção dos dias 24 e 31, quando o horário de atendimento encerra-se às 6 da tarde. E a expectativa de vendas, de aumento nas vendas por parte dos lojistas aqui na fronteira é de cerca de 10% na comparação com o ano anterior, conforme estimado aí pelos principais sindicatos que atuam na questão dos lojistas. Também falando de mudanças de horário, a Ceasa aqui de Foz do Iguaçu também conta com novos horários. Eu vou conversar, inclusive, agora com o Valdinei dos Santos, ele que é gerente da Ceasa em Foz do Iguaçu, a respeito dessas mudanças. Bom dia! Bom dia! O que temos de novidades com relação aos horários da Ceasa aqui em Foz do Iguaçu? Na realidade, os horários que foram feitos foi para adequar o funcionamento interno e para atendimento ao público da Ceasa de Foz. Ou seja, abre os comerciantes e funcionários das 3 às 5 da manhã e para o público em geral às 5 da manhã, com o fechamento da unidade às 15 horas. Anteriormente, como é que funcionava? Qual era o horário de abertura e de fechamento? Mas era a questão dos próprios comerciantes e funcionários, que chegavam uma da manhã, uma e meia, duas. O portão permanecia aberto até as 18. Agora, para organizar, para todo mundo ter a mesma situação, até ter um controle de segurança melhor, foi feito esse horário hoje, que é das 5 às 15 para o público em geral e a partir das 3 para os comerciantes e funcionários da Ceasa. Isso nós estamos falando de horário de segunda a sexta. E no sábado, como é que fica a delimitação de horários? No sábado é das 5 às 14 e no domingo é fechado. Portanto, fica essa orientação aos usuários da Ceasa aqui em Foz do Iguaçu. Como é que está o funcionamento da entidade? Porque nós tivemos até a questão de alguns boxes que estavam desocupados e que houve um processo para ocupação desses boxes. Como é que está atualmente a ocupação da Ceasa aqui de Foz do Iguaçu? Como assim, a ocupação? Ela está em torno de 98% dos boxes que estão ocupados. E com toda essa polêmica a respeito aí do transporte de produtos aqui na fronteira, paraguaios protestando, houve uma queda no movimento aí na Ceasa ou vocês não sentiram alguma alteração? Não, até o momento não repercute, porque veja bem, o pessoal continua comprando. O que está vendo é uma amorosidade na hora de passar o produto. Ele já adquire o produto, que muitas vezes passaria até o meio-dia. Hoje eles estão passando após o horário, às 18 até 20 horas estão passando esse produto. Conversei aqui na CBN com o Valdinei dos Santos, ele que é gerente da Ceasa aqui em Foz do Iguaçu, nos falando a respeito dessas mudanças, principalmente de organização interna ali na Ceasa quanto aos horários de funcionamento. Valdinei, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Que isso, obrigado a você.